¡Viva el suceso! Eu parei de viver, não vivo. Solta a voz, coração. Tá lindo, mais forte, mais forte. Sabe, viu? Eu parei de viver. É um hino, praticamente um hino. Praticamente um hino, praticamente um hino, praticamente um hino. E agora? E agora? E agora? E agora é só para pensar. A vida. Fôlego esse aí. Que maravilha, viu, bicho?